Entre-Brücken Mauer noch, und von da der Mauer durch Mauer ist der Hof. Puxa, suramento 08, contact. Bravo Charlie de Pascal, Bravo Bravo Romeu, via 3117, número de voo 360. Saída A por 1 no transitor alerta, separada por 190 com curva direita. Código transponder 5033 e controle Salvador 7120-84. Romeu, Fernando Romeu. Tá, 3001, o contato com a Tânia do Colégio, 243-2201. Contato com a Tânia do Colégio, 243-2201, 243-2201. Positivo, São Romeu, 3001. Após o 7 ponto, a

Hello, Salvador, é azul 931, eu estou falando de pé. Azul 931, contato, retorno de colagem, se você abrir uma, para o vídeo, vou 300. Arbor 1, 300, o azul 931. defesa do 90, por baixo, defesa do 96, Osmo, Confim, Chamote, Upper Zulu, 3-0 em Tite, nível de voo 240, saída São Paulo, transição Coral, decola 90 com curva direita, código transponder, 5104, controle de Salvador, 120, 180. 961 no Fala Sato, com 130 a volta, autonomia 03-16, Moderna com. O 961 no autorizado Sato, dia parte principal, Índia, quando espera o ajuste do altímetro no 05, autorizado quando espera a linha decolada aqui com o 0-0 graus, 07-9, 08-05. Autorizado via parte 1, Índia, ajustando 05, quando espera ingresso e decola a pista no 0-1-9-6-1. Circulado sul 5, Colina 208. 208 com o 1961. Azul 9023, autorizada ali em Manchete de 90. Salvador com 1961, Otávio 1, cruzando 1200 casas. 1961 no contato radar individual, direção para o nível de voo 360. Só para nível de voo 1023, Arbor 1, 1400, passando. Azul 9023, contato radar em circulagem. Rodovia Arbor 1, para o nível 320. E Arbor 1, 320, 9023. Transição SAC, decolada 5,0, com curva direita. Código transponde 5106, controle Salvador, no 30, decimal 80. 1-1-8-9-5. 27, chamou o controle de Salvador, 120, decimal 8, por favor. Salvador, 208, obrigado, muito obrigado. Boa noite, Gol, 229, passando o Vick S10. Gol, 229, atleta de coragem, que vai vir São Bruno para o Rio de Janeiro, 4-0. Gol, 240, 229. Para ficar com o controle, se tem condições de cruzar o nível 200 antes de se afastar no nível 1 para você. Tem condições, o 229. Sim, faz o coral. Coral, 229. Thank you. Apache até a ponte espera 310 e Apache 381, taxiway India. Reporte o ponte espera que não é 1015. Autorizado estacionamento, por favor, para o senhor.